É pá, o que é esta merda? Este black aqui, o que caralho? Depois dizem que eu que gosto. Eu que gosto, mas o que é que eles querem? Caralho, o que é esta merda, meu? Foda-se. Pois não se queixem. Não se queixem que eu estou sempre a mandar abaixo. Já não bastava aqueles black eyed pichas, ou caralho? Lá na África do Sul, que foi do Nelson Mandela, inventaram uma corneta, a puta da vuvuzela. Uma corneta irritante, parece a pizza de um jumento, o som do peito de um elefante. Partam a merda do instrumento. A vuvuzela no cu, é no cu, seus cabrões. Não é a soprar nesta merda que vamos ser campeões. Foda-se, toma! Oh, caralho! Que barulho infernal que esta gaita vai fazer. Ainda nos mandam foder. Vamos ser recambiados logo na primeira apitadela. Na FIFA estão irritados com a puta da vuvuzela. A vuvuzela no cu, é no cu, seus cabrões. Não é a soprar nesta merda que vamos ser campeões. Vai! Já puseram famosos a fazer figura de orangotangos, desde as tias aos ranhosos até as putas dos morangos. Que puta de barulheira, que merda foram inventar. Engolam a vuvuzela e até o cu sangrar. A vuvuzela no cu, é no cu, seus cabrões. Não é a soprar nesta merda que vamos ser campeões. Lá na África do Sul, que foi do Nelson Mandela, inventaram uma corneta, a puta da vuvuzela. Uma corneta irritante, parece a pizza de um jumento, o som do peito de um elefante. Partam a merda do instrumento. A vuvuzela no cu, é no cu, seus cabrões. Não é a soprar nesta merda que vamos ser campeões. Au! Está a doer, é? Foda-se! A puta da vuvuzela havia ter o tamanho da picha de um elefante, ou oh, caralho, pá! Foda-se! Vamos rasgar a peida toda, ou oh, puta que pariu esta merda! Au! É au, cara! Olha a outra agora, é! Vuvuzela para cá, é! Mete-a na cona, pá! Foda-se! Puta que pariu! Não, gajo, vai levar com o Mundial a ver esta merda, não acredito, caralho! Um mês! A vuvuzela no cu! É no cu, seus cabrões. Não é a soprar nesta merda que vamos ser campeões. A vuvuzela no cu, é no cu, seus cabrões. Não é a soprar nesta merda que vamos ser campeões. É a vuvuzela pra cá, é a vuvuzela pra lá. É a vuvuzela pra lá, é a vuvuzela. A vuvuzela. Pô, caralho, tocar a vuvuzela. Olha, a pizza de um deste, olha. Era a picha de um destes no cu. Caraca. Pá, boa sorte, Portugal, pá. Foda-se. Ao menos que a gente passe qualquer coisita. Pá, mas sem esta merda desta gaita. Puta.